E você me chamou para jantar em sua casa. Esqueceu do suco e pra beber não tinha nada. Liquidificador quebrado, mulher, cê tá louca. Não vou deixar você com sede a noite toda. Chama, chama, joga popa, vai joga popa, eu bato, coloca dela derrete toda. Vai joga popa, vai joga popa, eu bato, coloca dela derrete toda. Vai joga popa, vai joga popa, eu bato, coloca dela derrete toda. Vai joga popa, vem que vem, vem que vem. Assim, assim. E você me chamou para jantar em sua casa. Esqueceu do suco e pra beber não tinha nada. E o liquidificador quebrado, mulher, cê tá louco. Não vou deixar. Agora joga o popô, mamãe, vai, vai. Vai jogar popa, vai jogar popa. Eu bato, coloca dela, derrete toda. Vai jogar popa, eu bato, coloca dela, derrete toda. Vai jogar popa, vai jogar popa. Eu bato, coloca dela, derrete toda. Vai jogar popa, joga o popô, joga o popô. Chega popa, chega popa, vai. Chega popa, chega popa, eu bato, coloca dela, derrete toda. Vai chega popa, chega popa, eu bato, coloca. Rodrigo, eu tô mexendo gostoso, vai. Puxa, mete de lente, olha o solinho. Vamos, vamos, DJ. 71997183549.